O microfone vai ficar aberto? Não sei, você quer deixar? Não sei, o que que você acha? Ai, não sei. Se a gente quiser, tipo, cagar, eu vou falar, eu vou cagar. Não sei, porque a gente tem que ficar se controlando o que a gente vai falar. É, a gente vai zoar, né? Já tá bom, né? Já tá zoando. É. Alô? Oi. Porra. Então vamos lá. Olá, amores da nossa vida, estamos começando mais um Data Music número 21. Olha! Dizem que 21 é um número mágico, né? Mentira, nem sei se é. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E nós estamos aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org, neste que é o nosso episódio final de temporada, né? É o último episódio aí dessa primeira temporada de Data Music. E nós vamos entrar aí em merecidíssimas férias, a louca, né? Fez 21 programas, já quer tirar férias, mas ok. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. As pessoas acham que não, que a gente só dá risada, bebe. Não, mas a gente faz muita pauta, baixa muita música. As pesquisas. As pesquisas. Mentira! Enfim. E aí, é tanta pauta, tanta pesquisa, tanta música pra baixar, que hoje a gente resolveu fazer algo de diferente. Nesse verão, decidi fazer algo de diferente. Nesse verão. A gente tinha feito justamente uma pauta sobre férias. Sim. Né? Que falava sobre verão, falava sobre... que mais que falava, Roba? Verão, férias escolares, Natal, né? Natal, praia, surf, garotas, enfim. Sim. Né? E tinha até uma retrospectiva, né, dos nossos melhores momentos do ano. Só que hoje, né, dia 7 de dezembro, que a gente está gravando este episódio, ele vai ao ar, está indo ao ar hoje, dia 14, né? Faz de conta que já é dia 14. Olá, dia 14. Mas enfim, quando a gente gravou no dia 7, a gente estava numa outra vibe. E aí a gente falou, ah, quer saber? Vamos resolver na hora o que a gente vai fazer? Sim. Então é basicamente isso que tá acontecendo agora, gente. A gente tá meio que resolvendo na hora o que vai acontecer aqui. Pode ver que a gente já entrou de uma vez, não teve nem musiquinha. Exatamente. Pra dar uma abertura. E, assim, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Não tem ideia. Tem só duas coisinhas que, na verdade, justamente como a gente vai começar o programa, né? Que são os nossos quadros. Sim. Especiais. Mas depois a gente tá meio entregue ao limbo, assim. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Sim. Né? Vamos ver. Então acompanhem a gente aí nessa jornada. Hoje é tipo o último dia da escola. É. Né? Pode levar brinquedo, tem amigo secreto. A gente vai assinar a camiseta um do outro. Isso. Né? Isso. Vai ser ótimo. Então acompanhem aí a gente nesse ritmo. É ritmo de férias que a gente tá entrando aqui nesse momento. E, Roba, como que as pessoas fazem pra comentar se elas gostaram desse episódio e terem seu comentário lido daqui a uns 2 meses, que eu não sei quanto tempo vai durar as nossas férias. Aguardem. Elas mandam um e-mail para falecomdatamusic@gmail.com com o título férias. Ou alguma coisa lá no nosso Facebook com a hashtag férias do Data Music pra gente localizar. Que é Data Music no Face. Isso. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis em mixcloud.com/datamusic para vocês matarem a saudade aí ao longo das nossas férias. E a gente vai começar então falando sobre, na verdade é um quadro que fez muito sucesso, né, porque as pessoas gostam quando as coisas dão errado. Então a gente vai começar com um quadro aí falando sobre os nossos erros do episódio, de alguns episódios anteriores, inclusive. Sim. Neste bloco que se chama Toda Cagada. Música. vocês verem como é essa coisa, né, do tempo, do espaço, né? A gente vai falar sobre erros que a gente cometeu. Hoje, aqui, 7 de dezembro, a gente vai gravar um bloco falando sobre erros que a gente cometeu no episódio que está indo ao ar nesse momento. Verdade. Na Rádio Sense. Que medo, né? Olha que loucura isso. Que Black Mirror. O tempo é uma coisa muito louca mesmo. Sim, infinite content. Não é? Bom, então vamos lá. O que, que a gente falou de errado no episódio sobre o Arcade Fire que vocês estão ouvindo no momento em que a gente grava isso, ou seja, semana passada. Olha, é. Eu tô ficando meio tonto. Gente, é exatamente neste momento, né? São 9h57. Exatamente nesse momento que a gente... Inclusive, a gente já falou essa primeira coisa errada. Né? Nesse momento lá na rádio, a gente errou bastante. Que é a data de formação do Arcade Fire. O Arcade Fire, na verdade, foi formado em 2001. E não em 2004, como a gente falou no programa. Uhum. Certo, Roberto? Desculpa aí. Acontece. É, a gente tocou uma música chamada Winter for a Year e não Winter for a Years. Mesmo porque não existe a Years, né? E a gente falou que ia tocar um cover, né? Tem um bloquinho aí de covers e versões diferentes. É, na verdade, não teve cover nenhum. Porque a gente falou que ia tocar um cover e aí na hora a gente resolveu mudar a música. Sim. Porque a gente tava com problemas no arquivo da música que era um cover, que era um cover da Lorde, né, de Green Light. Sim. Que a gente trocou, então, pela música da trilha do Hunger Games, que é a Abraham's Daughter. E foi uma boa troca. E foi uma ótima troca. Sim. Acho que vocês saíram ganhando, ouvintes. E a música do concurso musical, que eu fiquei enrolando pra falar qual música que era, que eu não lembrava. Sim. Era Infinite Content. É verdade. Né, que eles lançaram a partitura e o MIDI para os fãs pegarem, ouvirem e criarem uma interpretação. Não deu certo, porque o disco já tinha vazado, todo mundo já sabia como que era realmente Infinite Content, mas valeu a tentativa. E aí tem uma outra aqui, que o Roba colocou. Eu vou até tentar pegar a música aqui, para ver se a gente acha esse trechinho. Hoje vai funcionar assim, tudo no manual, hein? Peraí. É, e vocês vão sofrendo com a gente aqui. Faz de conta que é ao vivo. É. Apesar de não ser. É, no episódio Mega Smash Hits, 90 Mega Smash Hits Parte 2, teve um erro que não foi nosso. Sim. Que a gente também não é só a gente que erra, né? Né? Os artistas também erram. E nessas, quem errou foi a galera do Só Pra Contrariar, né? Que na música A Barata... Eles falam lá que eles vão pegar a furadeira pra se defender, só que o barulhinho que tem no fundo, na verdade... Ai, é uma britadeira. É uma britadeira. Vamos ver se eu consigo achar o trechinho. Vamos. Certo aqui. Enquanto isso, vai ouvindo aí o Arcade Fire. Olha que delícia. Deixa eu subir um pouquinho. Tá linda, né? Tão bonita essa canção. E a gente vai tirar ela pra colocar só pra contrariar. É, e eu tenho que achar o trecho aqui na raça. A gente me acompanha nesse processo. Vamos lá. Ele vai dar uma paulada na barata. Eu vou colocar uma espora pra nada dela. Ele vai dar uma esporada nisso aí, Luizinho, que você vai fazer. Eu vou comprar inseticida pra me ter. Eita, onde é? Mais pra frente, é antes do Alexandre. Ele vai dar uma tontinha desde que eu cheguei em casa. A barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, agora. Serginho, que você vai fazer. É agora. Gente, olha o barulho. Quer dizer, é uma furadeira ou é uma britadeira? É uma britadeira, né? Vamos pôr de novo pra tirar a dúvida, peraí. Foi um pica-pau. Não, é isso que eu ia falar. Não parece nem uma furadeira, nem uma britadeira. Eu não tô entendendo nada. Mas porra nenhuma. Só não é uma furadeira. Não, definitivamente não. Definitivamente não. Enfim, foi esse então o Toda Cagada dessa semana. E agora a gente tem comentário pra ler? Eu vou ter que ler porque só eu tô aqui, né? Sim, só o Rodrigo tá com pautas na mão hoje. É porque a gente aboliu a pauta, mas eu acabei sobrando aqui com uma. Então, o que foi isso? É o Alexandre Pires rindo? Ai, volta no Arcade Fire, não dá? Tava tão bonito. Vamos ler então o comentário que a gente recebeu, porque a gente recebe tão poucos que a gente lê todos. Sim. Né? Então vamos lá para o... Out of mail. O comentário que a gente vai ler hoje, peraí que eu tenho que mudar de janela aqui, ok, tudo ao vivo, é do Bruno Silva, que ele tinha comentado no outro. Sim, também, e né? E já comentou de novo, eu esqueci de pegar, você acredita? Ai, mas aí a gente lê ano que vem? Sim. A gente vai ler um hoje, Bruno, no ano que vem a gente lê mais um, tá? Uhum. 2018 tá aí já. E aliás, obrigado pro Bruno e um grande beijo aí por ouvir-nos. Sim, beijo, Bruno. E comentar-nos sempre, né? Continue nos próximos. Ele falou o seguinte: que tal fazer um programa sobre farofas da Eurodance dos anos 90, como Wakefield, Scatman John, Corona, Hathaway, Real System, etc., no melhor estilo As Sete Melhores da Jovem Pan. Eu gosto muito da ideia. Eu gosto muito e eu acho que o Bruno podia conversar mais com a gente sobre isso, inclusive. Eu acho. Porque ele falou coisas aí que não são comuns de se indicar. Por exemplo? Eu acho que ele conhece. Real System? É, Scatman John, por exemplo. Você lembra do Scatman John? Lembra, mas Scatman. Pipopopó. Eu quase coloquei no 90s parte 2, mas... Sim, não, mas tinha tudo não, a ver. Não cabeu. Faltou tanta faltou coisa, né? Faltou a Corona, realmente, faltou o Hathaway. Arrasou na dica, Bruno. Eu acho que a gente pode fazer esse programa assim. Passa mais dicas. Depois, quando a gente for fazer, a gente fala com ele, sei lá, né? Sim, ele pode até ajudar. Dicas. Pode ajudar até a gente a montar a playlist, eu gosto da ideia. Sim. Bruno, obrigado pelo comentário, um grande beijo. E o próximo comentário que você fez, a gente... ano que mas vem, era um comentário bem curtinho, mas beijo, Bruno. Obrigado que mesmo. A gente tá limitado aqui de recursos hoje. E a gente tá tentando fazer... Eu posso até pegar no celular também, né? Eu vou mandar pra vocês. Mas tá no Mixcloud, tá? Tá, eu acho que eu consigo achar lá. Eu vou explicar por quê, ouvintes. Eu uso... o Virtual DJ, né, pra passar as musiquinhas. Só que eu não tenho... Você lembra que episódio que foi que ele comentou? O último, se não me engano, é do anos 90 mesmo. Tá. Só que eu não tenho a licença do Virtual DJ, então eu não posso ficar conectado na internet, sim, senão ele fica atualizando a licença e aí eu não consigo usar os equipamentos que ficam ligados no computador, porque ele derruba a utilização para 10 minutos no máximo. É por isso. Fica essa dica de patrocínio. Então, se vocês quiserem comprar uma licença do Virtual DJ para mim, porque eu não quero baixar pirata, eu até baixaria, mas é um rolê. Então eu uso o free mesmo. O outro comentário do Bruno foi: saudade da Shakira do CD Pies Descalços. Sim, a Shakira colombiana é a melhor Shakira, não a Shakira americana. Eu sou incapaz de falar da Shakira. Você não tem nenhuma opinião sobre não isso? Não tenho, desconheço, não gosto muito. Olha, nunca só... tive interesse. Nossa, que ódio. Não, realmente, eu gosto da pessoa dela, mas pela carreira musical nunca tive interesse mesmo. A voz dela me irrita um pouco. Então, eu gostava muito quando ela cantava em espanhol, mas aí ela... Uhum. Quando... Eu cheguei na Colômbia, em Bogotá, gritando cadê Shakira, né? Eu gosto dela, tô vendo. Ou você só queria causar mesmo. Sim, né? Como sempre também. Bom, gente, agora então a gente entra aí num território inexplorado, porque a gente vai tocar músicas que a gente ainda não sabe quais são. Você já tem alguma ideia do que você quer tocar primeiro? Não, porque você que tá no controle. O HD é teu, dois. Mas tem tudo nesse HD, menina. Só você me falar. Vamos tocar acho. Uma coisa meio animada pra começar, não sei. O que você acha? Ó, antes de... Eu queria só te contar que eu organizei aqui toda uma surpresa pra você. Tá. É verdade, gente. O Roba não sabe, ele não tá olhando meu computador. Espera. Não, não dá pra ver daqui. E aí eu vou te mostrar o que, que a gente vai ouvir de fundo este programa todo. Vamos lá. Vamos. Olha! A gente pode até deixar essa tocar inteira, ah, né? Ah, deixa! Então, tá, puxa! Ai, oh, let's go! Ih, deu ruim aqui. Deixa errado, tá maravilhoso. Desculpa, te estraguei tudo. Todo mal que faz, né? Cause man from Mars is through with cars. He's eating. where you and have a half with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! We're gonna live it up. Ah, dava pra ter deixado o microfone aberto, a gente tá arrasando. Vamos ver se alguém ouve mesmo. Data Music. Saints. 1, 2, 3, 4. Bom, agora a gente vai tentar lembrar o que a gente tocou. Então a gente começou com Ramones, Blitzkrieg Bop. Sim. Depois foi... Blondie com Rapture. Blondie com Rapture, que é talvez a nossa música preferida do Blondie. Maravilhosa. Né, o rapzinho da Debbie Harry e tudo mais. Todo aquele clima New York dos anos 80. Clima beco, né? De Nova York, do Brooklyn. Muito beco, muito, né? Muito beco. É muito beco. Tem até o saxofone do Kenny G. Né? E aquele cara que participa do clipe parece o cara do Public Enemy, não parece? Será que não é? Não sei, não. Não coloco... Não arrisco. Depois a gente ouviu Lady Tron com Destroy Everything You Touch, que é minha música, né? É o tipo de coisa que eu faço. Ai, minha música. Porra, deu erro. É o nosso tema, na verdade, né? Da vida. Deu errado de novo no Ramones. Escuta isso. Ah, não, agora voltou. Não, é que é pequena. Acho que acabou mesmo. Mas é que ele tá mixando. É que é um modo aqui. Hoje eu tô dando tutorial de virtual DJ. Falei de licença. Aí aqui é um automix. Tipo, eu deixo as músicas pra entrar uma em sequência da outra. Só que tá entrando uma em cima da outra. Ah, e tá. E no pitch da anterior. Sim. Sabe? Bom, deixa assim. Foda-se. É só de fundo, né? Destroy Everything You Touch, que é do Witching Hour, que pra mim é o melhor disco do Lady Tron. Uhum. Banda que a gente teve a oportunidade de ver show junto, inclusive. Sim, foi maravilhosa. E que provavelmente acabou depois do disco seguinte, que acho que é o Velocifero, Velociraptor, não sei. Eu não sei dizer. E foi o show que caiu um pedaço do teto na sua cabeça. Não, não, esse foi o do Rapture. Ah, é verdade. Rapture. É, não o Rapture do Blondie, a banda Rapture. É. E que caiu um pedaço do teto do Cine Joia na cabeça do Robo. Sim. E aí ele foi reclamar e ganhou ingresso pra que show? Pro Pink Industry, que tinha o guitarrista do Lady Tron. Olha só. Daniel... Jones, Sam, Round. Ai, Daniel Jones, me lembra de ter um Silverchair depois, hein? Tem que ter Silverchair. É, ideia. E é isso, gente. Na época que o Cine Joia tava bem no começo. É, né? O Lady Tron foi a inauguração do Cine Joia. Foi o primeiro show do Cine Joia. Tem certeza? Sim, foi a festa de inauguração do Cine Joia. Mentira. O show do Lady Tron, sim. Nossa, eu acho que teve um show do Lady Tron no dia anterior pra um público fechado, mas a primeira venda mesmo ao público foi essa. Nossa, que loucura. Sim. Outra curiosidade, que nós fomos no fechamento do Via Funchal, você sabe, né? No show do Pulp. Show do Pulp. Olha só, a gente iniciando e terminando coisas. Casas de show, no caso. Sim. Né? E depois a gente tocou... Circo, o Friendly Fires. Sim, com Paris, que é maravilhosa. Paris, que a gente viu o show no Rio. No Circo Voador, delicioso, no né? No Circo Voador, primeiro e único show que acho que eu vi no Circo Voador. Eu também, nunca fui outra vez. Até porque eu não sou carioca, né? E todas as vezes... Gozado, né? Essa foi a última vez que a gente foi pro Rio junto. Foi. E eu só voltei pro Rio... Quando que eu voltei pro Rio, gente? Em 2010. Não, isso foi em 2008, né? Foi 2008. Que a gente tava fazendo as contas aqui. E aí depois eu só fui voltar pro Rio... O ano passado? Ano passado? Nossa, não é quanto tempo? Eu acho que sim, viu? Eu fiquei todo esse tempo sem ir pro Rio? Acho que sim. Que loucura, cara. E tipo, de 2001 a 2008, acho que eu fui uma vez por ano. É, eu também. Pelo menos. Inclusive com você, algumas vezes. Sim. E... Depois a gente tocou a La Ruin. Que na época era, né? Que a gente não compreendia. Quando a gente descobriu a La Rue, ela era a La Ruin. Com Bulletproof, Bulletproof. Foi isso que a gente tocou, que eu fiz até uma mixagem aqui, coloquei uns efeitinhos. Ai, gente, me perdoa, é o último programa do ano, a gente vai entrar de férias. Último dia de aula. O ano foi puxado, então deixa a gente brincar. A gente vai ouvir agora, Roba. Não teve nada depois do La Rue? Não, né? Não. É, foi Ramones, Blonde, Lady Tron, Friendly Fires e La Rue. Ah, tá. Então agora a gente vai ouvir uma banda que a gente ama bastante, que é o R.E.M., com The Sidewinder Sleep Tonight, que é uma canção que a gente ama bastante. Muito. Eu queria tocar essa... Olha como a vida é, né? Na hora que a gente tava scrollando aqui a tracklist vendo as músicas do R.E.M., eu pensei, ai, quero tocar essa, mas acho que o Roba não gosta. Nossa, eu amo muito essa música. Meus 13 anos, total. Total. Total. Tem 13 anos essa música mesmo. Inclusive, eu te falei outro dia, saiu uma edição de aniversário desse disco que vale muito a pena ser ouvida. Que é o Automatic for the People. De 25 anos. Olha como a gente tá velho. Não vamos entrar nesse tópico e vamos ouvir a música? Sim, vamos. Então tá, vamos lá. Data Music. Isn't enough. sick and socket and drove. Resent nothing, there's goodwill inside of me. Deep the bullet lies, unaware.

three, four. Now I want us to sunbathe. Now I want to have sun to death. All the kids want us to sunbathe. All the kids want sun to death. One, two, three, four, five, six, seven. Então a gente ouviu. Qual foi a primeira? Eu realmente não lembro. Foi. R.E.M. É verdade. R.E.M. com Sidewinder Sleeps Tonight. Depois a gente. R.E.M. que a gente viu o show junto. Verdade. No Via Funchal. Presta atenção no que eu vou falar daqui pra frente. Acho que não. Não tenho certeza, peraí. R.E.M. a gente viu o show junto em 2008. Sim. Que foi da turnê do Accelerate. Uhum. Que foi o último disco do R.E.M. Uhum. Então a gente conseguiu ver um disco. Não, tem um outro disco depois. Ah, tem, que é horrível, né? É. Ah, tem umas musiquinhas boas, mas não é muito bom. Como que é o nome daquele disco? Não tenho ideia. Que é o que tem Living in New York, é? Tem Oberlin. Nossa, não que gosto. É maravilhosa. Não gosto desse disco. E... Mas a gente conseguiu ver um show do R.E.M. antes que ele acabasse. Sim. Né? Isso foi importante. Depois você gente... viu, eu só chorei, né? Basicamente lembra? Isso. Basicamente isso. Depois foi... Que a gente ouviu? É. O Silverchair? Silverchair com Straight Lines, que é do Young Modern, que é o último disco do Silverchair, de 2007. Depois a banda acabou. E é o melhor disco deles. Ponto, assim, tá. Indiscutivelmente. Ninguém venha discutir comigo. O Young Modern é o melhor disco do Silverchair. Depois é o Freak Show. É. Depois é o Diorama. Caralho! E depois é o Frog Stomp. Porra, e o Neon Ballroom fica onde nessa história? Eu odeio. Mentira. O Neon Ballroom. Eu odeio o Neon Ballroom. É maravilhoso. Eu acho ele pop demais. É pop. É muito pop. Pop pra caralho. Eu não gosto do Neon Ballroom. Ele é o último pra mim. Eu acho Emotion Sickness tipo uma obra-prima. Nossa, não. Não, não consigo. É o disco que tem Anna Song. É, isso é desnecessário. É o disco que tem Miss You Love. Uh-huh. Não dá. Disco Malhação, né? É o disco Malhação do Silverchair, exatamente. É, e já quebrou a minha sequência que eu ia falar que a gente ouviu, a gente viu shows juntos de todas as bandas que a gente tocou. Sim. Só que não. Do Placebo a gente não viu o show junto. Viu? O primeiro show do Placebo no Brasil, da turnê da coletânea. Mas não fui eu, a Camila e a Cris? Sim, mas encontramos o creme de la creme tava lá nesse show, né? O Brasil tava nesse show. Mas você viu outro depois? Vi 5 shows do Placebo. Puta que pariu! Que é uma das minhas bandas favoritas. Nota-se. É. Mas eu não lembrava que eu tinha... Porque eu lembro que eu fui com a Cris e com a Camila, mas Sim. Eu não lembrava de ter te visto A lá. Gente se encontrou só. E aí a gente tocou Running Up That Hill, que é... Da Kate Bush, né? Uhum. Que é do Sleeping With Ghosts, que é o... O Sleeping With Ghosts tem um CD normal e um de covers, Sim. Não é isso? Uhum. Tá. E depois a gente ouviu, pra terminar... Sonic Youth. Sonic Youth com Rina, que é do Rather Ripped. Sonic Youth que a gente teve... Eu e o Roba juntos, a gente teve o privilégio de ver o último show Sim. ever... Do Sonic Youth, eu já tinha visto mais 2. Uhum. Foi meu terceiro show do Sonic Youth. Eu vi uma outra vez também, anteriormente. No Claro Que É Rock. No Free Jazz Festival. Nossa, esse eu não vi. É. Eu vi o do Claro Que É Rock e eu vi o do Planeta Terra. Uhum. E esse último do SW. Sim. Que a Kim Gordon fala muito sobre esse show. Ela abre o livro dela, o Girl in a Band, que aqui no Brasil ganhou o título de Garota da Banda, ok. Tradução literal faz sentido. Ela era a garota da banda, no fim das contas. E ela fala sobre esse show logo no primeiro capítulo, porque ela conta a história de uma forma... É uma biografia, né? E ela conta a história dela de uma forma não linear. E ela começa falando sobre esse show que foi muito pouco tempo depois dela descobrir que o Thurston Moore estava traindo ela. Uhum. E ele já estava entrando em processo de divórcio e tal. Então tava aquele climão gostoso na banda, né? Tanto que depois desse show a banda acabou de fato. Foi cada um pro seu canto. E ela conta e eu tipo, fico tentando imaginar assim, que deve ter sido extremamente difícil, porque eles tinham que estar ali juntos no palco, né? E ela fala que tipo, a vontade dela era só terminar aquele show e ir pro quarto do hotel dela chorar. Porque... Gente, eu não li esse livro. Porque tava realmente bastante difícil a situação. E eu lembro quando eles terminaram, eu fiquei muito triste, porque pra mim eles eram tipo um casal modelo. Sabe, é. O tipo de casal que você acha que vai ficar junto pra sempre? Lux Interior e Poison Ivy, né? Tipo isso. Uh-huh. É. E consequentemente, se eles continuassem juntos, o Sonic Youth também ia continuar pra sempre. Uh-huh. Sabe? Então quando eles terminaram, foi meio que um baque, assim, tipo, é a confirmação que realmente nem tudo dura pra sempre, por mais perfeito que seja. E nesse clima gostoso, a gente vai pro próximo bloco, então, com outra banda também que a gente ama. E também vimos shows juntos. Sim. Né? Uhum. Que eu não lembro qual... Ah, é verdade! Show maravilhoso daquele, né? Ai, desculpa. Ela deu até um tchauzinho pra mim do camarim ali. Quando ela tava esperando pra entrar no palco. Vamos lá, então. Data Music. No bye, no aloha. Thank you. myself. I guess it would be nice to give my heart to a god, but which one? Which one do I choose? Ah, the church is filled with losers, psycho or confused. I just want to hold the Data Music. A gente começou aí com o Breeders, No Aloha, que eu quero inclusive dedicar pra Camila, que a gente acabou de falar dela. Ah, é verdade, um beijo, Camila. Um beijo pra Camila, que a gente falou dela, que eu comentei que eu fui com ela no show do Placebo, e Breeders é uma das bandas preferidas dela, muitas saudades. Camila, que hoje mora em Joinville, Santa Catarina, Brasil. Depois a gente ouviu... Não lembro... Nossa, eu também não faço a menor ideia. Eu não lembro mesmo, de verdade. Breeders, depois foi... Fudeu. Yes. É verdade. Com Date with the Night. Depois... Yes, que eu... Não, eu não vi show do Yes. Depois... Você não viu um Planeta Terra que eles vieram? Não. Nossa. Planeta Terra ou Team Festival? Ah, não lembro. Acho que foi um Team festival Festival qualquer. E... Saudades festivais, né? Bons, né? Sim. Depois do Yeyeyes a gente ouviu Off Montreal. É, que eu não sei o nome da música. Com Groenlandic Edit, que o Robux escolheu, porque seria muito imparcial da minha parte escolher uma música do Off Montreal. Principalmente desse disco, né? Principalmente desse disco. Que é uma das minhas bandas preferidas, mas não tinha aparecido aqui no Data Music até hoje. Verdade, né? Nunca tocamos. Primeira vez. Uhum. Outro show que eu vi com o Roba, no Cine Joia, mas dessa vez não caiu nada na nossa cabeça. É. Né? E o Roba não conhecia a banda, foi porque é meu amigo. É verdade. Querido. E saiu fã. E saiu fã, né? Então, ouçam Off Montreal, que é bom. E até pouco tempo atrás era o melhor show da sua vida. Sim. Por que não é mais? Não sei se ainda é, na Acho verdade. Acho que ainda é. Acho que ainda é, sim. Tá. E depois, pra terminar, a gente ouviu o Gossip... com Heavy Cross. Que aí fui eu que escolhi a música também, que é uma das outra das bandas preferidas do Roba. E a gente... Que, curiosamente, eu quis ir em todos os shows que eles cancelaram. Fui no Planeta Terra que eles vieram, mas não os vi, fui embora. Sim, você foi embora depois do Suede. É. E a gente tava falando como o Gossip era legal, e aí foi ficando pop, foi ficando pop, foi ficando pop, e acabou. É. E tá aí a Beth Ditto tentando, né? Firme e forte. É, lançou um disquinho bem qualquer coisa, eu acho. Pois é. Pra começar o próximo bloco, então, outra das nossas bandas preferidas, que infelizmente nunca tivemos a oportunidade de ver o show. Ainda. Né? Quem sabe um dia. Que já apareceu aqui uma vez no episódio de Músicas Fofas. E agora a gente traz aqui de novo, que é o Manic Street Preachers. Vamos lá? Vamos. Data Music. There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. There's a lifeline slipping as the record plays. As I open the blinds of my mind, I'm believing that you could stay. And oh, if you stay, then I'll just rainbow. Away, shine like the morning, and sit in the sun. Oh, will you stay? We'll be the wild wolves running with the dogs today. There's a song. And the Texas song. And it's a shame the plane is leaving on this sunny day. 'Cause on you my tattoo will be bleeding, and the name will stay. And oh, if you stay, we'll fly through the skies suburban waves. We'll come from the bottom, who knows where the dead still grow each day.

nesse disco, This Is My Truth, Tell Me Yours, tanto eu quanto o Roba conhecemos a banda, né? Sim. Lá pros idos de 2001. A gente nem se conhecia ainda. Não. Esse programa tá virando uma grande retrospectiva das nossas vidas, né? É. Olha só que loucura. Depois a gente teve o Suede com The Wild Ones. Sim. Que é a preferida do Roba deles, certo? Que meio que me mata. Por dentro e por fora. Depois a gente ouviu o Kini com Everybody's Changing, que eu dedico pro Telo, maravilhoso. E eu dedico pro Alê também. Ai, que lindo. Ele ama também. A gente dedicando música pros nossos maridos. Sim. A gente é muito incrível. Beijo pro Telo, te amo muito. Beijo pro Alê também, que eu te amo. Nunca falei do Alê, né? Aqui. Olha só. É, coisa feia. E a gente terminou com o Travis com Side. Então foi o bloco super inglês aí. E agora a gente já tá meio que caminho que foi. Já vai ter uma toda cagada aí, né? Por quê? Porque o Travis não é inglês. Eles são escoceses. Não é inglês, né? Tivemos um bloco, então, aí do Reino Unido. E nem o Manic. Nem o Manic, que é do País de Gales, né? É. Bom, já não precisa mais de toda a cagada. É verdade. O Suede é inglês, né? Sim. Ok. Eu acho. Já não vai precisar de toda a cagada, então. Até porque ano que vem ninguém vai lembrar. É ano novo, vida nova, essas coisas. É, vamos começar a tentar deixar um pouquinho mais alto astral, né? Sim. Porque a gente tá quase acabando o programa. Uhum. Tá quase acabando o ano, daqui a pouco começam nossas férias. Então vamos começar a tentar jogar as coisas um pouco pra cima. Eis aqui a minha tentativa de fazer isso. Posso ir lá? Pode, não tem ideia. Então tá, vamos lá. Data Music. Saudades trama. Né?3時間も待っていたのよ。私猫と一緒に。3時間も待っていたのよ。私猫と一緒に。

Saints. Foi o nosso bloco divertido, digamos assim, que começou com Pizzicato 5, Twiggy Twiggy. Depois teve Brigitte Bardot. Como que é o nome da música? Não sei falar. Tu veux, tu veux pas? Obrigada, não sei francês. Essa língua estrangeira. Depois eu Vive La Fête, que foi uma, Nuit Blanche. Que foi uma das nossas bandas preferidas durante muito tempo. De 2005, né? A gente andava com o box na mochila de um outro. Ficava falando, tô Bélgica. Uma época meio Bélgica, né? Era bem Bélgica. Bastante, inclusive. E a gente terminou com caralho, acabou de tocar. É, Scissor Sisters, Comfortably Numb. Que é um cover do Pink Floyd. Oi? E eu acho uma das músicas mais gays do universo. Sim. É muito gay. Eles são, né? Sim. Aliás, por onde anda esses exercícios? Eu acho que, né? Acabou, né? Porque faz muito tempo. O último trabalho deles é aquele... Que tem Let's Have a Kick, eu não lembro do nome do ah, disco. Ah, é verdade. Magic Hours. Isso. Acho que é isso aí. É, que não é bom, eu não gosto. É, também não sou muito fã. Agora, Nightwork eu acho foda. Sim. É. E é isso, a gente termina então o último Data Music dessa temporada. E o último Data Music de 2017. Agradecendo a todos vocês que estiveram aí com a gente durante todos esses programas, ou em alguns deles, já tá bom. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso especial de férias, né? Agora a gente vai assinar a camiseta um do outro e vai embora. Entregar o presente do Amigo Secreto. Nossa, eu lembro na escola uma vez que eu participei de um Amigo Secreto que a pessoa que me tirou não foi. Porra! E eu não ganhei nada. Nossa! Eu fiquei tão puto. Tipo quarta série, sabe? Aham. Uhum. E... Mas é isso, né? Traumas de infância à parte. A gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham um 2018 muito maravilhoso. Sim. Né? Se pelo menos for melhor que 2017, já tá bom. 2018 vai ser um ano tenso, porque tem Copa, tem eleições. É verdade. Tem a porra toda. Tomara tudo que a gente junto. Sobreviva, né? Se a gente sobreviver, já vai estar bom. É, já tá de bom tamanho. Né? Diz o meu jogo do tarô que 2018 vai ser difícil pra mim, então torçam por mim. Né? Porque esse 2017 já foi isso. Imagina como vai ser ano que vem. É... A gente tem beijo, recado pra alguém? Ah, um beijo pra todo mundo mesmo que teve com a gente aí esse tempo. Pra você. Pra mim? É, pra você. Sim. Ah, beijo pra você também, Bi. Obrigado. E foi ótimo essa temporada, foi incrível. Foi, a gente o vai... nascimento deste projeto. Sim, verdade. Em julho desse ano, olha sim, só. Sim, é verdade. E a gente vai arrasar muito mais ano que vem. Muito. Eu acho, aguardem novidades. A gente vai terminar então com mais uma musiquinha pra fechar bem aí esse último episódio da temporada e esse final de ano. E a gente volta... Ano que vem. Sim. Cadê o champanhe? Nem champanhe tem hoje. Teve esfirra, pra variar. Né? E Coca-Cola. Só tem esfirra nesse lugar. Beijos pra todos. Beijos. Até ano que vem. Data Music.